os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. Entre os grandes sucessos que você vai ouvir no programa de hoje, destacamos... E muitos outros sucessos agora. Haley e The Comets assinaram em 54 com a Decca Records e gravaram Rock Around Clark. A canção fez pouco sucesso. A próxima canção de Bill Haley foi Shake Rayland Roll, sucesso que atingiu o topo das 10 mais e fez de Haley uma estrela nacional. Em 55, no filme Blackboard Jump, foi lançada a canção de abertura Rock Around Clark, que então tornou-se uma sensação. A canção foi regravada e atingiu o primeiro lugar nas paradas. Haley fez turnês viajando pelo mundo inteiro. Ele era muito popular na Europa na última metade dos anos 70. Ele desfrutou de um sucesso renovado nos Estados Unidos depois de aparecer em shows de rock and roll. Em 81, Haley morreu em sua casa em Harlingen, Texas. A canção de Bill Haley, Rock and Roll Clock, de 55, foi considerada pela maioria como o começo da era do rock. Outros sucessos: ABC Boogie, Razzle Dazzle, See You Later Alligator, Bill Haley, Shake It Rayro Roll. Cause I'm a hungry man. I said, shake, Association, Never My Love. 1967. Para você, com carinho. Diana Ross and the Supremes, Baby Love. 1964. Stay away so long, 'cause Monkees, The Last Train to Clarksville. Winston Lennon lutou, protestou, enfrentou tanto a polícia quanto os acontecimentos e conduziu milhares de seguidores em manifestações públicas pelas ruas de Nova York com o propósito de trazer ao mundo o verdadeiro significado da palavra paz. John costumava trabalhar em suas músicas com o coração, expondo suas emoções e escrevendo de acordo com experiências que estava vivendo no momento. Se estava feliz, compunha algo bem alegre, ou vice-versa. Geralmente escrevia sobre si mesmo, pois não gostava muito de compor na terceira pessoa. Tinha o dom de tocar no íntimo das pessoas através de suas músicas repletas de riqueza e vida. Durante tempos de guerra, como a do Vietnã, buscou passar para o mundo a mensagem de solidariedade e humanidade. Enfatizou o direito à vida sem miséria nem injustiça. Tudo o que queria é que dessemos uma chance à paz. John Lennon, Just Like Starting Over. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly. it'll be just like starting over. Starting over. Every day he used to make it love. Why can't he be making love nice and easy? It's time to spread our wings and fly. Don't let another day go by, my love. It'll be just like starting over. Starting. Marvin Gaye, What's Going Home? 1971. You know we've got to find Caixinha de surpresa. Wallace Collection, Daydream. I dream of the places I've been with you. Sem outra alternativa, Duff convida seus amigos Slash e Steve Adler para substituir Trace e Robert, que abandonaram a banda. Mesmo essa turnê sendo um grande fracasso e obrigando a banda a vender parte de seu equipamento para voltar para casa, a formação clássica do Guns havia se completado e o sucesso estava por vir. Em 86, contornando as dificuldades, gravaram um disco independente chamado Live Like a Suicide e que continha 4 músicas gravadas ao vivo. Em 87, começam a abrir shows do Motley Crue, Aerosmith e The Cult, e contando com a ajuda de Alice Cooper, conseguem um contrato com a Geffen em março de 86. 4 meses depois, saía o primeiro LP. A princípio, Riptide for Destruction, o primeiro disco de sucesso da banda, enfrentou boicotes das lojas, rádio, TV, além de alguns grupos feministas. Guns N' Roses, Live and Let Die. Young and your heart was an open book. You used to say, live and let live. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say, live and let die. Jack Rao, I Believe Dreams, especialmente pra você. I was alone, going nowhere, lost in a world that didn't seem to care. I was afraid until you came. Yeah.

Kylie Minogue, Locomotion. Cardigans e Wild Storm. 2003. Strike me. Come and conquer and drop your bombs. Cross my borders and kill the calm. Bear your fangs and burn my wings. I hear bullets. Martin, Living La Vida Louca. 1999.